No início da tarde de segunda-feira, após uma ligação anônima, a Polícia Militar de São Miguel do Iguaçu logrou êxito em prender Cristiano Alves Colim, fugitivo da cadeia de Santa Helena. Após a denúncia anônima, a Polícia Militar deslocou-se até a rua Matelândia, esquina com Willy Bart, onde, segundo informações, o indivíduo estaria homiciado. Ele é suspeito da prática de vários crimes e foi denunciado à PM por disparos de arma de fogo em via pública e ameaça a populares. No local, os militares efetuaram a abordagem do suspeito, que não portava nenhum documento. Ele tentou mentir a idade, apresentando-se como Cleverson Santana, mas ao ser conduzido ao destacamento da PM, acabou confessando ser Cristiano Alves Colim, fugitivo da cadeia de Santa Helena. Diante dos fatos, Cristiano foi entregue na delegacia da Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu, onde aguarda a transferência para a delegacia de Santa Helena, local de onde não deveria ter saído. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.